por anjos e deuses com mãos talentosas. Única explicação pra você ser tão gostosa, igual a você. Todos querem ter uma, mas só quem protege o jardim tem a flor que perfuma. Suas mãos são compassivas, quentes como o sol. Isso faz de você um vulcão embaixo do lençol. Seus pais fizeram de você uma linda obra. Será que sua mãe aceitaria ser minha sogra? Sei que cê gosta quando falo essas besteiras, pois eu sou zica, te excito até com asneiras. Calma, fia, no dom digo que eu não minto, viu? Alma fria como a neve, mas contigo não sinto frio. Rara feito pérola, saiba que eu a quero lá. Muito mais do que isso, eu a quero. Ah, já era, agora cê é minha presa. Vou sorrir com sua felicidade, chorar com sua tristeza. Chega perto de mim, vem que eu vou fazer tudo que cê quiser. Eu vou te amar, sorrir, vem, já deixei eu curtir. Vou pedir, eu vou te fazer minha mulher. Quero você aqui, chega perto de mim, vem que eu vou fazer tudo que cê quiser. Eu vou te amar, sorrir, vem, já deixei eu curtir. Porque hoje eu vou te fazer minha mulher. Sem boi, sim, tem que somar celular. Sim, vem, pois ninguém vai tomar o seu lugar. Eu valorizo, é tão raro que você nem sabia. Seu sorriso é tão claro que clareia meu dia. Quem ama, não se separa, nem sente ausência. Pois recordar bons momentos vale igual a presença. Seus olhos límpidos e belos, de beleza é rica. Suas palavras são puras como água da bica. Você era uma dívida que vinha desde o passado. Agora pago a conta que o destino tem me reservado. Estando ao seu lado, não estou à toa. Cê não comete pecado, porque é o pecado em pessoa. Cada toque cê delira, a roupa cê tira, beleza sua. Nua quando o gavê pira e se derrete, feito sorvete com cada linha. Se toda panela tem sua tampa, eu já achei a minha. Você é quem chega.